Em paz, não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh,

DVD. Que essa maldade me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada tosse cai na conta, os dedos se domina. Garçom, troca o DVD. Que essa maldade me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada tosse cai na conta, os dedos se domina. Garçom, troca o DVD. Que essa maldade me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada tosse cai na conta, os dedos se domina. Aí você arrebenta e o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Chefe, né, pai? Comentou com as amigas que na cama eu sou demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que o I.O. é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Isso aí, ó. Jogada sua e aí. Aí uma exclusividade, Sandro de Download. Baixe meu CD no seu música.com.br / Johannes. Comentou com as amigas que na cama eu sou demais. Comentou com as amigas que o imperador é bom demais. É bom demais, é bom demais. Depois que eu pego o primeiro, as outras vêm tudo atrás. Elas gritam ai, ui, elas gritam ui, ai. Ela me vê na rua, na minha já vem atrás. Elas gritam ai, ui, elas gritam ui, ai. Quando ela me vê na rua, ligeirinho já vem atrás. Comentou com as amigas que na cama eu sou demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que o I.O. é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que na cama eu sou demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que eu sou demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É, eu sou demais, ela comentou e eu digo, ó. Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que na cama eu sou demais. Comentou com as amigas que o I.O. é bom demais. É bom demais, é bom demais. Depois que pega a primeira, as outras vem tudo atrás. Elas gritam ai, elas gritam ui, ai. Ela me vê na rua, novinha já vem atrás. Elas gritam ai, ui, elas gritam ui. Depois que pega a primeira, ligeirinho vem tudo atrás. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que o I.O. é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que na cama eu sou tal. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas, ah, o imperador é demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Me solteiro aí! DJ Rafael Mix. E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. E aí? E bota a aliança no bolso e vamos. Quem tá solteiro e tá feliz, o Mamudi já tá bom pra cima. E vai, e vai. Vai. Parece vai especialmente pra quem é meu amigo Padi. E sai de casa escondido. Quando eu era novo eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Essa mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo ela de casa e nem abandona a amante. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e a putinha só vem. Vai, vai! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. A putinha! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Vamos! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Tá comigo, eu me faço aqui rapidinho. Estamos aí, pai. Simba. Vai. Meu amigo Jonathan, homem do sapato. Vai, está de sapato, não. Vai. DJ Zangado, o DJ oficial do Som Alternativo. Faz essa mais especialmente pra quem é comprometido. E pra cair na barra, sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo ela de casa e nem abandona a amante. Eu tô bancando mesmo, tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua. Vem, vem, vem. E bota a aliança no bolso e vamos.